me congela. Gemidos dela me embriaga. A bunda dela me enlouquece. Ela tem. A bunda tipo da Bernice. As pernas tipo da Beyoncé. Decotes tipo da Ari. Ela é rainha da coroa. Estou amarrado, bem domesticado, bem dominado, bem manipulado. Já bem domado, me deixou esticado. Essa mulher doida, desse jeito me mata. Me soltou, yeah. Pra me dominar, assim desse jeito. Me soltou, yeah. Ai, ai. Me soltou, yeah. Pra me dominar, assim desse jeito. Me soltou, yeah. Ai, ai. Eu sou escravo dessa mulher. Tudo que ela manda eu faço, tudo que ela manda eu obedeço. Eu sou o banco dessa mulher, tudo que ela manda eu faço. Suas palavras é uma ordem, eu obedeço sem questioná-la. Os meus amigos dizem que ela me bombou, mas eu tão pouco me importo, o importante é ser feliz. Os meus amigos dizem que ela me bombou, mas eu não me importo, o importante é ser feliz. Me sobrou, yeah. Pra me dominar, assim desse jeito. Me sobrou, yeah. Ai, ai. Me sobrou, yeah. Pra me dominar, assim desse jeito. Me sobrou, yeah. Ai, ai. Me sobrou.